0, quero ser deslocado 90 metros. Autorizado, pose 3, 4, 5. Uno 398, tente novamente contato com Recife em 1288, 1264 ou 13325. Ok, 264 foi que perdeu. Vai tentar 288 e 3325. Uno 398 grave. Chame torre agora em 1836. 186, 3858. Mané. Torre Salvador, tá 3858. Final da Renato, baixou e travou. 3858, boa, tráfego avistado, número 2, aproximação, primeiros 90 metros no zero fechado, 1014 no ajuste. Gente, 3858. Mané. Na 3662, autorizado final RENAV, desce para 2500, desce para outro servidor 366. 2500, 3662. 3662, a gente permanece 614. 3662, tá 3662. Solos 43, direito no 219. 219. 3858, 1014, no ajuste, 120, graus 179. Autorizado, pouso 90. Gente, livre pouso 3858. Boa noite, táxi livre até o portão 8. Livre até o portão 8, 3450. 258, sou Los 46, direito no 219. Direito no 219. Alô, Salvador, boa noite, Detran 3858, Debra na sua escuta. 3858, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 05, 3858. Pista 366 com a pista vista 3662. 386. Noite, o vento 120 graus 08 mais 1014, livre pouso pista 10. Livre pouso 10, 3662. Identificação, chegada ponte, desce via para 2000 pés. Via 2000, é 6727. 4071, tá na hora do plano. Eita, o azul 4071 tá falando com o Solo Salvador, ok? Oi? A sua identificação, chegada a Mário, desce via para 3000 pés com 1014. Na Mário, 1014, desce via. O Gol 398 tem intenção de acertar o GPS da pista 190. Gente. 2, solo ao 5-2, direita no 219. Direita no 219, 3662. Salvador, eu vou no 85, boa noite para Guarulhos, 360. Portão 2, táxi livre. Portão 2, está 3662. Salvador, boa noite. Gol no 885. Guarulhos, aguarde cópia da autorização no 885, qual nível? 360, por favor. 360, prepare da El Transição de Né. A 3662 pode ingressar via Índia? Positivo. Obrigado. Controle de Salvador, está passando o Vitor Silo Delta, ciente da informação do Lu. Kilo Delta? Afirmativo, senhor. Kilo Delta, voe toque e desça para 040. Direto toque 040, Vitor, Kilo Delta. Controle Salvador, boa noite, é o Papa Tango, Oscar Golf, Kilo, dentro da Zulu. Lufquilo, boa noite, chegada a Mari, desça e mantenha quando pronto, 040. Lufquilo, quanto proteal para o 040, já vai livrar o 90 no momento, Lufquilo. Lufquilo. Lufquilo. Pois está, testando o Val Sierra Vitor 368. Autorizado, desce pro 40 e inicia a RNAG. Desce pro 40 e faz o GPS. Ona 5, Ona 3, meu, 68, Ona 389, perdão. Ele Delta voa em Tuna, desça 2 mil pés com 1014. Direto Duna, para 2014, Vitor Filho Pago, Bivo 000, passador Guaracaju para Salvador. Será Tango Ciente 060, forma de áudio descida na proa do VOE. Essa Pago acusará na vertical código. Será Tango, copiou o controle? Afirmativo, vai manter a proa do VOE e reportar a cura para descida. Afirmativo. Interceptor 2 ao 2, 6727, onde está? 2186. 6. Salvador, boa noite, web 6727. Boa. Já está baixada a travada? Afirmativo. Ciente, 1014 no ajuste, 120 grau 79, autorizado 12 no 0, primeiros 90 metros fechados. Repouso, pista 10, ciente da edição 90 metros, vai apenas 727. Boa, boa noite. Boa noite, 3152, essa identificação, disse mantém as nível 090, chegada a Mari. 090, chegada a Mari, nossa intenção quando mais próximo é Renato. Ciente. Salvador, 1407. Torre Salvador, boa noite, Gona 398. Tá 3 milhas do Sierra Vitor 366, já avisou e baixar travado. 398, boa, avistado, continua a aproximação, número 2, primeiros 90 metros da 10 estão fechados. 1014 no ajuste. 1014, ciente, número 2 também, e a interdição dos 90 iniciais também. 398. Controle Salvador, boa noite, o Papa Tango Lima Tiro Zulu passou através de Coral, voando na proa de Mari, está mantendo 070, centro da informação Alfa. Lima Tiro Zulu, essa identificação, quando pronto, desce ao 050, chegada Mari, ajuste 1014. Identificou quando pronto, autorizado até o 50, chegada Mari, Lima Tiro Zulu. Então 3152, voo 366 da presente, desce restrito nível 080. 366 para o 080, tá 3152. Direita 929. Primeiro 19, 727. Azul 4071, não contém. Via 4071, no Campinas, nível 340 aprovado, via para o ISC 58. Decolagem da 10, curva à direita, subida gole, transição Gonza. Controle 1119-35, código transponder 5516. Autorizado, pouso. Então seria o 398? Afirma, na 398. Livre pouso, na 10, 398, ciente dos 90 iniciais. Interditado. Alfa Juliette para medalha de lata, 04. Alfa Juliette, 467-27. 2014, então 3152. Golf Kilo prossegue para 2000 pés, ajuste 1014. Golf Kilo para 2000, 1014 Kilo. 884. Guarulhos, Eperisco 50, decola no zero, curva direita, subida da EL, transição de NER, controle 119-35, aciona 5505. Autorizar 360 para Guarulhos, Eperisco 50, decola da 10, curva direita da EL de NER, controle 1935 e o transponder 5503, colo no 85. Confirmo o transponder 5505, chame pronto no 62. 5505, confirma quem vai chamar, obrigado. Salvador, boa noite, Papatango, Esporte Prato Lima, ciente da Alfa. Fox Lima, na proa de Pelu, desce o 40. Descendo o 40, confirme, estou na proa de Pelu? Afirmativo. Ok. Isso, Lua 07, direito de 29. 9, grato. Exato, puxa, você não mente, não tem, 85. Dois, nós temos ataque para nós, detém. Solo Salvador, boa noite, gol 1398 na Eco. Consegue via Alfa e mantém posição antes da Juliette, 398. Alfa antes da Juliette vai manter, gol 1398. O Delta pode manter a velocidade até o externo? Afirmativo, senhor. Ok, já no localizador? Positivo, já estabilizado. Torre 18-6, boa noite. 18-6, grato, boa noite, senhor. Confins, nível 360, aguarde cópia, prevista gole, transição gole. Prevista gole, transição? Gole! Monza, grato. Copiou. Negativo, senhor. Prossiga. Aprendizado LS, informe no LAC. Golf Kilo não copiou, não. Golf Kilo, autorizado LS, informe no localizador. Golf Kilo, vai informar no localizador. A 197, positivo. Cliente Delta, utilize base, reporte final 17. Passará a vitória pelo Delta. Lima prossegue para 1-0. Para 1-7, senhor. 7. Lima Kilo Zulu, sou diretor, voo na prua 50, limitado ao localizador. 50, limitado para o lote, Lima Kilo Zulu. Pode deixar a descida da presente. 2.000 pés autorizado, 1014. Autorizado a 2.000 com 1014, Lima Kilo Zulu. 398 vai aguardar a passagem do tráfego da companhia, após o ingresso da Juliette, portão 612. 398, aguarda a aeronave da empresa, Juliette 612. Autorizado, pouso 17.